músicas que no passado foram sucesso e hoje pura recordação. E a saudade, hein? As músicas que no passado fizeram sucesso, hoje são pura recordações. Aqui. Bora, Murilo, pega logo o meu guitarra aí logo. Agradecendo a presença de todos. Meu parceiro Batifino, o homem da gente, só de boa, né, Batifino? O homem da Giva tá com a gente aqui do Batacom. Meu amigo Wagner, olha aqui que a gente já manda avisar que amanhã ele tá lá no Reserva Parque, começando meio-dia. Tá na estrada do Pirelli, lá em Marituba. Tem Rebelde por lá, hein? Lúcia, o Badacom, homem. Isso aqui vai pro meu parceiro, meu grande amigo Ronaldo, proprietário do Brasileirinho. Ele está com a gente aqui do Badacom, dele, o seu filhão Júnior Brasil. Fala, Brasil! Barril do Saudade! Recordando no Badacom, né? Amigo Ed, também com a gente lá do Edson. Parceiro Ed lá da de casa. Abração carinhoso do Rebelde. Os irmãos Gelada na área. Also unexpectedly, also Maria. E toda a galera da Vila da Barca com a gente. Um abração carinhoso do Rebelde. Fala, Ariane. Hoje eu tô no setor, né, Ariane? Ariane e Andréia. E a Andresa. Fred, você e a Deise, casal justiceiro com a gente. Já do Patacone. As músicas que no passado fizeram sucesso, hoje são pura recordações. Aqui. Bora recordando, hein? Os amigos aí do Som Alternativa. Abração carinhoso do Rebelde. Fique à vontade. DJ Rebelde, bora dançar, vamos lá. Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship and when I reached Jamaica I made a stop. Vai no caqueado, no bar da clube. Para a ferramenta. Ferramenta e a coroa. O coroa e a ferramenta. Toma, tio. Amigo Sila da Terra Firme, a Padura Gleice. E no bar da clube, bora ser. Pela primeira vez. Tudo dessa primeira vez. Meu primo DJ Benilson Marques. Primo do Adriano Marques. Aí, Benilson. E a Tati das Fantásticas. Apareceu a Tati. Sounds of laughter every. Sabe quem vai? A Tati. Quanto tempo, Tati? I must declare my heart is dead. Now I've been from Maine to Mexico. Vamos lá! Said to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is bound, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Said to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Do Boteco da Lene. When she saw me standing there. E aí, Lene? In the shadow of her door. Bora, Alexandre. Como é que é? Funny place for you to be. Have I seen your face before? If you have a little money, it's the place you're looking for. Alessandra, sempre com o maestro DJ Rebelde. Sempre comigo. Did you forget my lady of the night? That when we met, the moon was shining bright. A falling star was running out of sight. We fell in love, my lady of the night. já passou a chuva, tá, gente? Já passou a chuva. Ainda não passou a chuva. Ainda tá molhando ainda. Quem vai pra casa não se molha. Júnior Brasil comigo, hein, Brasil? Recordar. Llegamos tarde os dois, ahora só encontro na vida. Soubemos ao começar que dia terminaria. Aí tu vai chegar de novo tarde. Chegamos tarde os dois. Brasil! A última noite já morreu, de nada vale chorar. Você já tem quem te espera. E eu seguirei. Eu seguirei meu caminho. Tu seguirás teu caminho. Para Alexandra! Estava escrito que o teu. Já vai passar o WhatsApp pra ele. Teriam outros destinos. Eu seguirei meu caminho. Tu seguirás teu caminho. Já estava escrito que o teu. Recordando, Pada Kombi, o primeiro Fest Verão. Agradecer meu amigo Silvio, meu amigo DJ Marcos, a Febre de Belém, pela sua parceria hoje, na domingueira no Pada Kombi. Chegamos tarde os dois, só foi sonho na areia. De Alessandra pra Rildo. Temos que ser o final. Alô, Rio. Pois disfarcemos a pena. Chegamos tarde os dois, para salvar os fracassos, de nada vale chorar, tu voltarás aos seus braços, eu seguirei meu caminho, tu seguirás teu caminho, já estava escrito que o teu e o meu teriam outros destinos. Eu seguirei meu caminho, tu seguirás teu caminho. Já estava escrito que o teu e o meu. Rebelde do Bada Kombi. Teriam outros destinos. Bombe da Saudade, a original do Pará. I've tried, but I'm finding it hard to forget. Já abraça carinhoso o casal, meu amigo seu Paulo. Can't sleep. Still I'm waiting. E a patroa Regina. Esse casal contou com saudade deles lá no Pureza. Bora, Bate-Vindo. Meu parceiro Mauro, saudade. Só na escuta da Kombi. Viajando. E aí, Wagner? Take away the grande amigo Murilo, vem na guarda. Você é de longas datas, rapaz, tá comigo. Tá no setor dele, na pedreira. Bora, Miguima. Grande amigo Renato dos Irmãos Gelada. Amigo particular do Rebelde. Junto com minha amiga Lia. As meninas lá da Vila da Barca. Ei, Lia. Lia Perigosa. Just like a flower when winter begins, just like a candle blown out in the wind, just like a bird that can no longer fly, I'm feeling that way sometimes. But then as I'm falling way down by the load, I picture a light at the end of the road. Os amigos aí do Som Alternativa, abração carinhoso do Rebelde. Lúcia, Lúcia. Junto e misturado. A Drolene lá do Boteco da Lene. Esperando a volta do Rebelde lá no Boteco da Lene. A saudade de tocar no Boteco da Lene. I feel I'm leaving the November snow. I fell to the ground, there was no one below. So now I am helpless, alone with my son, just wishing the storm was gone. Opa! A little loving, a little giving, to build a dream for the world we live in. A little patience and understanding for our tomorrow. A little sunshine, a sea of gladness to wash away all the... E Gbenilson Marques, meu primo, meu parceiro, tamo junto. Isso é da época do Olímpia, a máquina pesada. Minha amiga Aline, a Adriane. Chope na mesa 8 do DJ Rebel. Chope, então. DJ Rebelde. Bora Silas, bora Gleice, bora Tati, bora Rio do Saudade. Minha amiga Bruna, também a Gineia. A Papita, a Andresa e a Cleide. Now the time has come to say goodbye. Bada Kombi. But I don't want to see you. Bada Bobby. Now at last comes the end of the game. E a minha coelhona. We knew we'd have to face. O chapéu do Bob. Close your eyes and let me go. Bada coelhona. And believe me, I really tried to stay. There's no reason and no one's to blame. Somehow we'll have to take. Hoje o Silvio não tá perdoando, não. Perdona-me. If I hurt you, I am sorry. Já ligou o ventilador em cima do Rebelde. Hoje eu quero ver meu gordinho sofrer, meu. Perdona-me. If I hurt you, I am sorry. Now the time has come to say goodbye. Foi tu que te ligou, Febre? Não sabia que foi tu que tinha te ligado. Tá com febre, né? Tá com febre, Febre? Pra recordar. Garçom! Bora, garçom, não chegue na mesa do bate fino. Só se for agora. Deixa eu tocar isso aqui, ó. Elvis não morrer. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow. Elvis não morreu, mas tem a Madonna. Be too late. E aí, Madonna? It's now or never. My love won't wait. Obrigado, Linha. When I first saw you, with your smile so tender. My heart was captured. Bata Kombi. My soul surrendered. Só no bailão. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here. At last. Recorde do. It's now or never. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. Just like a willow. Só na manha, na qualidade. We would cry an ocean. Calma, calma, ferramenta. Calma, calma. Calma, coroa, calma. É, Renato. Let your arms invite me. É Batacom. For who knows when we'll meet again this way. Recorde, Dan. It's now or never. It's now or never, my love. Regina, um doce carinho cruzou meu caminho, um sonho de amor. Cadê a Regina, hein? Regina. Ali é no Paulo. De corpo moreno. Alô, Regina. Olhar tão sereno e lábios de flor. Pedaço de céu que pra mim foi um sonho e passou. Ó, doce ilusão que lembranças deixou. Thank you. A doce ilusão que lembrança deixou. Argentina, um doce carinho cruzou meu caminho, um sonho de amor. Argentina, de corpo moreno, olhar tão sereno e lábios de flor. Argentina, Fada Kombi. Um pouquinho, tá bom? Já já eu toco tuas músicas, tá bom? Só apertar um pouquinho, sobra só um beliscão, uma ferrada de taxista. Aí o Rildo, saudade, ele dá valor. Fala, Rildo! Parceiro Hulk, tá só de bola, né, Hulk? Chouriço, também tá conectado com a gente, junto com o Maestro Rebelde. Valeu, Luiz! Tamo junto! Sequência aí! Chope na mesa, ô! Garçom, por favor, chope na mesa 8. Bora, garçom, desperta! Coloca o capacete aí! Sabe por quê? Tamo no bar da Kombi! Com quem será? Com quem será? Do Bada Kombi, fazendo a sua viagem. Certa vez, um lindo canário família Bada Kombi. Marcando presença hoje aqui. Também a família Rebelde. Obrigado a vocês, hein? Sempre a cantar, secretário pra ferir meu. Família, fica quem gosta de mim, rapaz. E o meu amor, com quem beijar. Fica quem gosta de mim. Lembrar. É, meu. É o Bada Kombi. Na domingueira no Boleirão. Quando encontrei o meu amor, tudo mudou pra mim. Hoje perdi o seu calor. Meu lindo sol chegou ao fim. Tá bom, ferramenta? Tá bom, coroa? Tá tudo filé aí? Não dá pra dançar? Bora aumentar esse espacidão, né? Sempre a cantar, veio secretar pra ferir meu coração. Que viu meu amor. Grande amigo Batifino. Sempre no apoio do Rebelde. Obrigado, Batifino. Fica quem gosta de nós. Ao canário eu vou dizer: vá pedir ao meu bem pra voltar. E não... Grande amiga Lia, tá no berço hoje. Parabéns pra você, Lia. Muitos anos de vida. Toca mais uma aqui na sequência do Bada Kombi. Afinal de contas, é o primeiro festa de verão e a saudade com o René. Pensei que tu não ia gostar dessa aí, não. Se não, depois dessa. Fica quem gosta de nós. É o Bada Kombi. Com 6 anos de um grande amor. DJ Rodrigo. Eu me amava. Toda devoção. Bora, Rodrigo! Nosso amor era tudo. Bora, Wagner! E aí, Ed? Não existia outro igual neste mundo. Eles dão valor! Mas o destino que mandou-me embora, em busca de uma vida melhor. Só 8 meses que eu passei ausente, foi o suficiente. Pra... Olha, tem gente que canta essa música onde te toca. Será? Tuas calças? E eu me enviei. Devolve a calça do homem. Com todo carinho. Mas que você não teve paciência. Não foi. Espera. Desde esse tempo, a sinceridade já não vinha levando a sério. Só de muitos anos, né, mano? Pois é. Daí tu já tira. Se hoje todo mundo está nesse estado. Porque vem de avô, vem de pai, vem de netos, bisnetos. Minhas cartas vem no sangue. Eu me enviei com todo carinho. Mas que você não teve paciência. Não foi. Tu gostou, né? Que não serve. Eu vou tocar mais uma então. Não foi sincera. Que não serve pra mim. Tocava essas músicas lá no Boteco da Lé. Deixar muita saudade, nosso grande amigo Eterno Quebec. E dava valor quando ele escutava uma música dessa. Ele dizia: uma grade é paga minha. se ele escutasse mais outra, era duas grades. Do som alternativa ali ele dançando, vai, vai DJ Rebelde. Aí Paulo, Alessandra, da família Rebelde. Obrigado, Alessandra. Um beijão. Tamo junto, Alessandra. DJ Rebelde. Querem me deixar? Nostalgia. Ao romper da aurora, todos vão embora. Vai! Querem me deixar. As princesinhas. Nasce o dia. Bora, princesinha! Vem a claridade. E eu pela cidade. Bora, Ed da casa. Tudo de casa. A perambula. Sempre com a gente. Sempre do apoio. Valeu, Ed. O amor. De mim não tem pena. Ninguém vem me consolar. Nostalgia. Sigo pelo mundo como um vagabundo a te acompanhar. Saudade, a original do Pará. É Domingão, pra você que dá valor da saudade original. Vida de mi vida, yo a ti te quiero, tú eres mi sueño, mi único amor. Dame una... Amiga Adriane, seu grande amor. Amiga gente, valeu Adriane. Dame tu amor, vida de mi vida. Yo a ti te quiero, tú eres mi sueño, mi único amor. Dame una sonrisa, coquetoncita, no me desdeñes, dame tu amor. Deja concentrarme en tu pensamiento. DJ Rebelde Saudade, DJ Rebelde Saudade. Hazme ese favor para no dudar y estar más seguro. Rio do Saudade. E DJ Rebelde Saudade. Essa amizade é de rocha. Badacube! Badacube! Badacube! Vida de mi vida, yo a ti te quiero. Tú eres mi sueño, mi único amor. Dame una sonrisa, coquetoncita. No me desdeñes, dame tu amor. Vida de mi vida, yo a ti te quiero. Tú eres mi sueño, mi único amor. Dame una sonrisa, coquetoncita. No me desdeñes, dame tu amor. Deja concentrarme en tu pensamiento. Siquiera un momento, hazme ese favor para no dudar y estar más seguro de tu corazón. Vida de mi vida, yo a ti te quiero. Tú eres mi sueño, mi único amor. Ele já está aqui, o DJ da Saudade. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Bora dar com a sequência da saudade pra vocês. Depois de uma boa sequência de bolerão. Vamos lá! Bata Kombi, Lato Miguel. Lá no fundo do quintal, na sombra do laranjal, me sentei pra recordar. Longe da felicidade, eu convidei a saudade pra comigo conversar. Sua ausência tão antiga, sua imagem amante amiga, foi do que a gente falou. Para Murilo! Você foi tema da tarde. Meu amigo Paulo, rei da chave, aí da pedreira com a gente. Irmãozão do meu grande amigo Murilo. Obrigado, Paulo, pelo carinho, tá bom? Vai pra cima! Moça, vou pedir pro vento pra levar meu tempo. Pai do Cristiano! Até onde está você? Pra dizer que seu adeus vive nos momentos meus. Vivo vida sem viver. Meu amigo Thiago Ribeiro, também com a gente, valeu Thiago! Pra dizer que seu adeus vive nos momentos meus, vivo vida sem viver. Saudade Bata Kombi! Vai recordando pra cima! Sua ausência tão antiga. Bora, Rodrigo! Sua imagem amante a mim. Rodrigo, sua morena. Foi do que a gente falou. Você foi tema da tarde. Você foi. Foi realidade. Partiu e não. Amanhã, segunda-feira, de Rebelde. Na primeira parada lá no Reserva Parque. Lá em Marituba. Na estrada do Pirelli. Segunda parada, Palácio dos Bares. Lá na Praça Vicente Isabel. Terceira parada, Toca da Santana no Juru. Terça-feira, Pureza. E quarta-feira, Bado Cardoso. Vive nos momentos meus. Vivo vida sem viver. Bora recordar Bada Kombi. Não mexe comigo. Quando eu ficar quieto, seu moço, deixar pra lá. Se é teu irmão, é seu, viu? E se eu não puder conter meu pranto, não tente me consolar. É que às vezes vem uma saudade, invade, vai sufocar. Só agradecer essa galera que nos prestigia, que nos dá força no nosso trabalho, que dá valor na nossa sequência musical. Felicidade. Obrigado a todos vocês, gente. Tamo junto. Eu deixei lá. Para Renato! Duro foi sair daquela casa e na estrada sobreviver. Duro foi deixar Maria. Meu amigo Paulo da Timó, o homem das chaves. Toda manhosa. Quer uma chave mestra, é só falar com ele. Entender. Chama o mestre. Vai! Quando saudade, meu moço, vim pra ficar. Alessandra, sempre com o maestro DJ Rebel. Te não contava com a saudade, eu juro, meu irmão, que vou voltar. Duro foi sair daquela casa e na estrada sobreviver. Duro foi deixar Maria Rosa toda manhã sem entender. Teu sorriso lindo me atraiu, teu olhar me conduziu, eu me apaixonei. Só tese. Teu jeito de falar me dominou, tua boca me condicionou a só querer te possuir. Regina, seu corpo sensual me enlouqueceu, o teu beijo me prendeu, és a minha obsessão. Tu és a poesia do meu sonho, és o meu porvir risonho, meu amor, minha paixão. Agora minha vida tem sentido, por eu só tese. Meu coração, quem me diz? Bando de mentirosos. Que és uma estrela em meu caminho, uma fonte de carinho que eu preciso para ser feliz. Sorriso lindo me atraiu, teu olhar me conduziu, eu me apaixonei por ti. Teu jeito de falar me dominou, tua boca me condicionou a só querer te possuir. E agora canta! Agora minha vida tem sentido, por eu ter te conhecido, é meu coração quem me diz. Batacombe, sucesso. Que és uma estrela em meu caminho, uma fonte de carinho que eu preciso. Bota mais uma aqui. Para ser feliz. Olha a cigana. Uma cigana certa vez leu minha mão e me falou muitas coisas bem baixinho que o destino pra mim reservou. É que essa cigana é ralada. Ela me disse que existia Padivino. Um alguém na minha vida. Nunca lá no Veropa. E me amava loucamente. Minha estrada sem. Fala, Renato. Aí dos irmãos gelada comigo, fala, Renato. Cigana, somente verdade. Para mim você falou. Na realidade existe na minha vida esse. E aí, ferramenta? Cigana, não vou esquecer que um dia leu minha mão. homem, Kimba. Tô mordido contigo aí. Tô mordido contigo porque tu falou que tu vinha trazer um negócio pra mim. Cigana, somente verdade. Para mim você falou. Eu não tô te cobrando, não. Na realidade existe na minha vida esse amor. Tá, parece o Zenaldo Coutinho. Cigana, não vou esquecer. Só promessa, meu. Que um dia leu minha mão e conseguiu adivinhar quem era a dona do meu coração. Bora, Wagner! Quem era a dona do meu coração? Bora, Silas! Quem era a dona do meu coração? Foi um grande amor, mas foram tantas brigas, tantos desencontros em nossas vidas. Esse é o garçom cerveja na mesa da família Rebelde. Meu amigo Sila da Terra Viva, para a Gleice. Interrompi. Alô, Tadinho! Só se for agora. Nem eu, nem você nos deixávamos sós. Retorno da tarde. Tudo que eu queria era você comigo. É que o garçom tá melhor do que eu. Acho que já tá com os piques na mão. Você eu fui sempre tão amigo. Para, garçom. Você deu pra mim o melhor do amor. Tudo que um homem sempre desejou. Vou agradecer mais uma vez os meus parceiros aqui, o meu grande amigo DJ Marcos, a Febre de Belém. França, DJ Marcos, a sua sequência é impecável, sempre arrebentando. Obrigado, Marcos! De te ver voltar novamente a meus braços. E o Silvio, que já é da casa, é experiência, velha guarda. Fazer feliz. Entende no passadão. Eu te faço. Bora recordar, vai! Foi um grande amor, mas foram tantas brigas, tantos desencontros em nossas vidas. Nossa liberdade. Deixa eu abraçar meu amigo Ribeiro da Embaixada, rapaz. Está aqui com a gente, alô Ribeiro. Eu passando desde aí, nego, saudades também com a gente chegando junto. Chega junto, nego. As Quequetes. Era você comigo. Fica à vontade, Quequetes. Boa noite, meu amigo. Com você. Tudo bem com você? Sempre. Você tá com frio? Um amigo. Aqui não tá nada frio. Você deu pra mim o melhor do amor. Tudo que um homem sempre desejou. Pegou o beco, Tati! O amor ficou somente a lembrança. O adeus restou uma esperança. Amor, cadê você? A Tati tá te esperando, amor. De te ver voltar novamente. Obrigado, Ed. E me fazer feliz, assim como eu te faço. Meu parceiro Dudu, lá do bar do Dudu da Vila da Barra. Lá no meu zap, tá, mano? Lá no meu zap, tá, Batfim? Duas pontas de cigarro. Toma! Apagadas no cinzeiro. Duas rosas que num jarro vão morrendo em cativeiro. Duas pontas desgarradas de um rosário de esperança. É Badaconde. Duas tochas apagadas. Dois destinos na balança. Alô, Gleice. Onde está aquele encanto. Onde tá? Do tempo em que me amavas e eu te amava tanto. Alô, Jefferson! Onde está? Amigo Jefferson, felicidade. Aí da JK Boutique. Deixou nós dois tão sozinhos. Sempre no apoio do Rebelde. Valeu, Jefferson! Partiu deixando saudade. Amigo Thiaguinho do Reggae. Tá só de boa, né, Thiaguinho? Shopping na mesa 8. Vai! Duas pontas de cigarro apagadas num cinzeiro. Duas rosas que já. Amigo Dudu. Vão morrendo em cativeiro. É, Dudu. Duas pontas de cigarro. Ainda tô tocando, Dudu. De um rosário de esperança. Duas tochas apagadas. Tô te esperando, Dudu. Dois destinos na balança. Onde está aquele encanto do tempo em que me amavas e eu te amava tanto? Recordando para dar conta. Onde está felicidade? Deixou nós dois tão sozinhos. Partiu deixando saudade. DJ Rebelde. Ainda quando menino, eu tinha um sonho encantado. Como é que é, rapaz? Amar, ter alguém, ser amado, me realizar. Brevemente o Rebelde de volta lá no bar do Dudu. Na trilha do meu destino. Quando? O amor foi somente usado. Quando, Dudu? O meu coração machucado tem medo de amar. Alô, Febre, me ajuda, Febre! Porém a vida me chama. Me faz nova. Sabendo que é o Febre que manda lá em Desmanda. E diz que apenas quem ama um dia seu sonho pode realizar. Essa quando a música rola e a galera vai cantando. Olha aí, ó. Eu só queria um amor de verdade. Sentir o gosto da felicidade. Que há tanto tempo eu escuto falar. Só fala. Quero sentir esse amor de verdade. Passar do sonho pra realidade. E finalmente me realizar. Porém a vida me chama. Me faz novamente criança. E diz que apenas quem ama um dia seu sonho pode realizar. Eu só queria um amor de verdade. Sentir o gosto da felicidade. Que há tanto tempo eu escuto falar. Só falar. Quero sentir esse amor de verdade. Passar do sonho pra realidade. E finalmente me realizar. Desde uns dias pra cá, vem mudando demais o seu modo de ser. Tem muita tristeza no olhar, mas evita me olhar para eu não perceber. Fale agora. Fale agora. Não me esconda. E ainda existe amor. Olhe bem pra mim. E me diz enfim, eu sou teu. Se ainda existe amor, pegue em minha mão. E me diz então que me quer. Segura aí, segura. Eu vim com tua Gleice. Sei que o amor é igual a uma nuvem que voa. Se não lhe dei uma... Grande amigo Ronaldo da Pratinha. Me perdoa. Obrigado, Ronaldo. Me perdoa. Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim, eu sou teu. Se ainda existe amor, pegue em minha mão e me diz então que me quer. Todos vocês pela preferência estar com a gente, junto com o Marco, junto com o Rebelde, junto com o Silvio, no Badacombe. Algo tempo estamos juntos. Aí eu te pergunto: será que hoje dá? Eu sempre fico na vontade. Você me impõe a castidade. Deixa de lado. Deixe de lado a vaidade. Vem, vamos nos... Quem sabe canta, sobe aí, vai lá. Frio da não vai me bulinar. Teu corpo e minha cama, você me engana. Este teu papo já não dá. Vem, vamos logo acabar. Tem que ir logo pra cama. Com este o eterno já vem aqui no canto. Vamos pra cama. Só quem tá gostando dá um gritinho aí. Shopping na mesa 8. É muito shopping. A ferramenta. Há algum tempo estamos. Vai coroas. Mas voltando a criação. Ariele, André e Andresa. Será que hoje dá? Um beijão no Rebelde. Eu sempre fico na vontade. E aí, Wagner? Você me impõe a castidade. Deixe de lado os quequetes. De... aqui do meu ladinho. Bem, é quequetes, né? Vamos amar. Frígida, você me diz que é frígida, mas não me deixa. Minha amiga Jaque do Bengola do Sideral. Minha... alô, Jaque! Você me engana. Fica à vontade, tá, Jaque? Frígida, fica à vontade. Este teu papo. Olha, já passou a chuva, hein? Vem, vamos logo acabar. Se passou a chuva, com este meu... então bora logo. Vamos pra cama. O maestro da saudade. Só na mãe. Bora, Alexandre! Bora, Lene! Os amigos do Boteco da Lene com a gente! Se tenho você nos meus braços, sou forte demais. Loura saudade! E sei te levar por caminhos de amor. E aí, meu filho? Prazer. Tudo bem? Fica à vontade! Se você não tem compromisso. Se tem, mas não liga pra isso. E gosta de curtir a vida sem nada temer. Alô, Febre! Se você quiser, pode vir. Eu vou com você dividir. Nos beijos, desejos tão loucos que vão nos induzir. Qual é a parada, meu primo? Se quer amanhecer comigo. Só quem quer amanhecer, levanta a mãozinha. Vou lhe dar amor e abrigo. A pra cima, vai. Nos envolver nesse amor até nos... É esse que é teu amor, é? Vem, amor, vem assim, vem amar e sorrir. Aí é meu parceiro Dudu. Meus braços pra você dormir. E aí, Dudu, como é que tá a Vila da Barca? Vem, amor, vem assim, vem amar e sorrir, e depois meus braços pra você dormir. Amanhã, segunda-feira, nós damos a primeira parada do Rebelde lá no Reserva Parque, na Estrada do Pirelli, lá em Marituba. Segunda parada, Palácio dos Mares. Terceira parada, Toca da Santana no Juru. Terça-feira, Maloca do Pureza. E o nosso convidado, DJ Michel. Quarta-feira, Bar do Cardoso, no Jurunas. E quinta-feira, De Molho. A gente merece, né? Eu vou lhe mostrar minha raça, fazer de você minha casa, gozar as delícias que o tempo e a vida nos dá. Conde da Saudade, a original do Pará. Me pegue, me abrace, me amasse, me beije, me enrosque, me lace. Faça de mim tudo aquilo que você pensar. Após o Rebelde aqui, gente. Acenda essa chama e se inflame. Eu vou passar a bola pro meu parceiro DJ Marcos, a Febre de Belém, afinal de contas. É o primeiro Feste Verão da Saudade do Badacombe. Nós estamos nessa parceria aqui. DJ Silvio, Marcos e o Rebelde. Focar na sua boca. Vamos lá! Viver pro que der e vier. E ser pra você tudo isso, se você quiser. Convida ela. Vem, amor, vem assim, vem amar e sorrir, e depois meus braços pra você dormir. Alô, DJ Rebelde! Vem, amor, vem assim, vem amar e sorrir, e depois meus braços pra você dormir. Esquecer aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver aquela dor que eu sofri. Quando eu mais precisava do teu amor, quando eu mais precisava do teu calor, você não entendeu a minha paixão. Casal Paulo e a Regina. Pedaços meu coração. Abração grandioso do Rebelde. Me sente só sem ninguém. Vamos lá! Me procura e diz ser meu bem. E eu já te esqueci. Eu já sou feliz com aquele amor que eu nunca quis. É Rebelde! Vai! Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. É Rebelde! Eu vou tentar devolver aquela dor que eu sofri. Quando eu mais precisava do teu amor, quando eu mais precisava do teu calor, você não entendeu a mim. Meu primo DJ Benilson Marques, o homem que comanda o Beauty Night. Toda quarta-feira, em breve, depois do verão, tem Rebelde do Beauty Night. Em breve, hein? Eu já. Alô, meu primo! Já passar o verão. Feliz, e vão voltar a detonar lá no Beauty Night, na nossa quarta-feira. Eu nunca quis. Alô, pedreira! Venha ver Então pronto. Não tenha receio, eu sei que a vida é mesmo assim. Sei que eu posso até chorar contigo. Se ele fez você sofrer, foi ele que perdeu. Hoje você vai ver que quem te ama sou eu. Sou eu. Meu amigo Alexandre, um abração aí, o DJ Negro, saudade, alô, Negro! Sou eu. É um dos meus DJs preferidos também. Cara que tem uma humildade, simplicidade humana. Meu amigo DJ Negro, saudade, alô, Negro! O Alexandre manda um abração pra você, minha irmã. Peça perdão, não sou ninguém pra perdoar. Quando a gente ama, a gente esquece. Todo esse carinho que guardei ainda é seu. Você sabe bem quem te merece. Ele fez você sofrer, foi ele que perdeu. Você vai ver que quem. Meu amigo Alexandre, a sua filha Adriele. Sou eu. E a sua namorada. Sou eu. Alô, Adriele! Sou eu. Sou eu. Sou eu. Já já deu febre pra comandar. Seu verdadeiro amor sou eu. Bonde da Saudade, a original do Pará. Aí o Febre vai pegar e eu vou recepcionar e bater uma foto com vocês aí, tá bom, gente? Pra gente postar nas redes sociais. E a gente pede pra você que tá de fuga não bater foto do Rebelde, tá bom, gente? Essas fotos vão ser postadas nas redes sociais, tá bom? Quem tá corrido nem te mexe na frente da câmera. Sou eu. Olha, Nego! Sou tá de fuga, vaga? Obrigado, meu amigo Silas. Pra tua Gleice com a gente, obrigado. Sou eu. Oi, Adriele. Sou eu. Fica à vontade. Sou eu. Sou eu. Nada mudou para mim, não há razão pra chorar. O que passou, eu não quero lembrar. Os momentos tão tristes, sem sol, sem ninguém para amar. Meu grande amor pra você sempre foi pouco demais. Você tentou se encontrar, mas por fim compreendeu. Todos querem você, mas amor de verdade só meu. Como é que é? Todos querem você, mas amor de verdade só meu. Tô pronto. A vida tem coisas estranhas, né? Que a gente não sabe explicar. Só depois de viver que se aprende. Pouco vale alguém ensinar. Meu amor, vem, eu quero você. O mundo é nosso, vamos viver. Vamos viver a vida, vamos curtir a vida, porque a vida foi feita para ser vivida e ser curtida. Deus nos deu a nossa vida para a gente saber viver. Tem gente que sabe viver, mas tem gente que não sabe viver. E esse conselho, a gente dá sempre nas nossas festas. Né? A vida tem coisas estranhas que a gente não sabe explicar. Pra Regina. Só depois de viver que se aprende. Pouco vale alguém ensinar. Meu amor. Meu amor, vem. Eu quero você. O mundo é nosso, vamos viver. De tanto correr pela vida sem rumo, esqueci que na vida se vive um momento. De tanto querer ser em tudo primeiro, me esqueci de viver os detalhes pequenos. De tanto brincar com os meus sentimentos, vivendo de aplausos envolto em sonhos. De tanto cantar minhas canções ao vento, já não sou como eu fui, já não sei o que sinto, esqueci de viver, esqueci de viver. Esqueci de viver. Esqueci de viver. De tanto cantar ao amor e à vida, eu fiquei sem amor uma noite de um dia. Eu perdi sem querer o melhor que eu tinha. De tanto ocultar a verdade com mentiras, enganei sem saber que era eu quem perdia. Hoje eu vivo a chorar o que eu sempre temia. Esqueci de viver. Esqueci de viver. Esqueci de viver. Bata cópia do Miguel. Esqueci de viver. Duas violas duetando a saudade desse grande amor. Os meus olhos buscando teus olhos morenos. Olha ele! Se fez tão pequeno. Olha Andresa e Andréia. Diante este sonhador. Vai! Oh, oh! Yeah, yeah! Yeah. Agora há pouco. É que agora há pouco me lembrei do simples bilhete que peguei. Que fomos amantes e somente nós. Fomos cúmplices nos nossos lençóis. Fomos tão fiéis. Também. Também infiéis. Simplesmente te. Nunca meteu um chifre, na situação. É que o coração me surpreendeu. Me diz. Você quem voou e quem ficou fui eu. Vai! Yeah, yeah. Oh, oh. Você quem voou e quem ficou fui eu. Duas taças trincadas. chora o meu pranto. Até minha viola não dueta mais. Hoje as cores confundem os meus olhos turvos. Hoje eu sei meu amor não me ama mais. E aí, Miguima? Yeah, yeah. Oh, oh. Oh, oh. Já já daqui a pouquinho, DJ Marcos, a febre de Belém. Para pouco, afinal de contas, teve pessoal que vieram curtir o Febre de Belém tocar, chegaram ainda agora e querem ver o Febre tocando. Fomos cúmplices nos nossos. Eu também eu dou muito valor de assistir o show do Febre. Eu gosto de ver o Febre tocando também. Simplesmente tímido. Daqui a pouquinho ele vai detonar por aqui, velho. É que o coração me surpreendeu. Você quem voou e quem ficou. Inclusive o Dudu. Yeah. Veio lá da Vila da Barca. Oh, oh. Você quem voou e quem ficou fui eu. Yeah, yeah. Adriele, seu grande amor. Oh, oh. Você quem voou e quem ficou. Deixa eu tocar essa aqui, ó. Eu fiz de tudo para não te perder. Eu fiz de tudo para não me deixar. Essa é a cara da embaixada, né, Ribeiro? Mas a vitória foi de outro qualquer. Teu ideal. Saudade da embaixada, rapaz. Foi me abandonar. Te deixou tão só, sem o teu carinho, a lembrar sozinho todo o nosso amor. Agora é agosto, a reabertura da embaixada. Tão só, saudade da embaixada, hein? Pela noite escura, cheio de amargura. Felizes chegaram ao fim. Já? Perdi para sempre o amor. Toca só mais uma e vou passar por Febre de Belém. Desta amarga lembrança. Obrigado a todos vocês. E quem quiser o CD da festa de hoje aqui no Badacombe, é só vir no PV do Rebelde, tá bom, gente? E pra você que já faz parte da linha de transmissão do Rebelde, é só esperar e amanhã aumentar o volume do som. Foi me abandonar. E aí, Paulo? Tão só, sem o teu carinho. Bora, Murilo. A lembrar sozinho todo nosso amor. Amigo Paulo, rei das chaves de Goraci. Veio de amargura. Atende, mestre. A chorar minha dor. Você era a luz que faltava no meu caminho. Obrigado, Badacombe. Você me ensinou a viver e me deu seu carinho nas horas tão tristes que eu precisava de amor. Você me acolheu com um sorriso, me aceitou e me abraçou. Só vai de Lúcio pra Lúcia. senti com carinho seus braços me envolver. Casal, quantos anos tem esse casal? Senti o calor do seu... Quantos anos? 42 anos. Não interessa o seu passado, só interessa... Isso que é casar pra viver a vida, mano. Eternamente. 42 anos. O que fez no passado? Se pulou a cerca. Cala a boca, cagou. Você me ensinou a viver, me mostrou a verdade. Agora eu posso dizer o que é felicidade. Não ligo pra o que os outros falam, pois eles não podem entender. E quando eu mais precisar... Cala a boca, cagueta! Encontrei você. Volta. Sente com carinho seus braços me envolver. Sente o calor do seu corpo me aquecer. Não interessa o seu passado, só interessa estar ao seu lado. Não interessa o seu passado. Esse foi o nosso Fest Verão aqui do Bar da Kombi da Saudade, com o DJ Silva da Kombi, DJ Marcos da Febre e o Maestro Rebelde. Quem gostou do Rebelde, dá um grito. Eita, garoto.